Anima autorizado pro ditado. Lima, Charlie, papá, só um instantinho, cópia, por gentileza. O Índia November Alpha só confirma o transponder 01171 e o POB? Meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Uma Charlie Papá, só confirma o pátio que encontra-se e a pista que pretende decolar. Tente, o Papa Romeu Lima Charlie Papá, autorizado para Petrolina, inicialmente a 1.000 pés até a liberação do controle para o nível 045. Decola da 1.07 com curva esquerda via corredor forte. O controle em 1.99.35, a torre em 1.98.62 e aciona 5.560 no transponder. Dois oito zero da Gol ao 104, 1935, uma boa viagem. 1935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol 9280. Gol 9280, contato radar, sujou 350, saída Puca. Saída Puca para 350, Gol 9280. Gente, reporta pro táxi. O Rio 5973, autorizado, reporta táxi. Salvador, bom dia, é o 3890. Tá com a informação, Kilo vai para Fortaleza, Recife, correção, pronto para cota na remota. São 3890, ciência autorizada Recife, nível 330, via Permitic 58. Decola da 190 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 1.99.35 e aciona 5007 no transponder. O 3890 autorizado Recife no 330, Aperu 58 Aerovia, decolagem da 1.0 com curva esquerda, Pucaracaju, 119.35, 5007. Correto, remota 1.3, base principal, reporta pronto para o SPEC treinamento, então 3890. 3890, obrigado. Abraço, Dourado. Abraço. De externo, baixado, travado. 140 graus, meia dúzia. Frequência 1.25.1, alterna 1.36.25. 25.1.33.25.897, bom dia, obrigado. Aciona 0151 no transponder. Ingresso, Índia November Alpha. Correto, pátio 4, 2 a bordo, agora para acionamento, táxi e decolagem, com a torre em 1, no 8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 4, bom voo. Papa Lima, bom dia, eu tenho um plano vencido da 0930, foi feita alguma DLA? Só um instantinho para a cópia, por gentileza. Só confirmando o destino, seria ainda cabeceiras do Paraguaçu? Só um instantinho. Ok, Paulo, Rio 9812, Rio 9812, bom dia, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, atento ao Boeing da companhia, já finalizando o pushback neste pátio, ok? Afirmo, Alfa Kilo, pátio 3, tá vindo ao aeronave da companhia, tá? 9812. Lima, desça para o Joe 050. 050. Grau 59014, pouso autorizado, puxa no zero. Check trem. O Alfa Romeo vai ingressar agora na interseção e vai aguardar para decolagem. Eu tenho a aeronave já autorizada, pouso final da 10. Serra Lima, desça para 2.000 pés, livre LS é possibilizado. O ajuste é 1.0.4. 2.000 vai chamar estabilizado. Grupo de Zulu, cabeceiras do Paraguaçu ao destino, no meu pés, decolagem da 1.7, curva direita via corredor axé. Controle em 1.9.35, a torre em 1.8.62 e aciona 0.1.33 no transponder, o Mike Papa Lima. Só confirmando, o Mike Papa Lima vai prosseguir direto do Pátio 4, comprou a Norte, confirma. O corredor Axé, Pátio 4 em coordenação com a Torre, comprou a Norte, em a Torre 1, no 8, decimal meia dúzia, e o aciona 0133 no transponder, cotejo Mike Papa Lima. Recife, a frequência é 1.25.45, alterna 1.26.85. 1.25.45, alterna 1.25, Gol 9280, obrigado, bom dia. 1.53, confirme os dados. Claro, táxi, com CLB de 1.66, alterna Campinas, autonomia de 3 horas e 40. Táxi via Indy Alpha da ponte de espera da 10, ponte de espera torre em 1.8, decimal meia dúzia, o ajuste 10.04, bom voo. Indy Alpha, lá 2.6, graças. Salvador 3890, na remota 13, por seu trama. O Rio 5973, só confirma o POB? 03. Sente, táxi via Pátio principal, Indy Alpha, seguindo Airbus da TAM, e no ponto de espera, torre em 1.8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0.04, bom voo. Salvador 3890, por estacionamento remota 13. Na remota autorizada, reporta táxi, TAM 3890. Autorizado por estacionamento, pista 10-3890. Ingresso, Índia November Alpha, chame alinhado e pronto. Agora, Pátio Militar, frequência livre. Olha o papapá, novembro, jornada. O VBO, Sr. Romeu, mantém cotosidade no meu pé no corredor AC. Reposta em parada baixa. Ah, vamos até 500 pés. O primeiro pouso é Serra Delta, direto até a linha de ponta do Everest, na parada. Positivo, Romeu. Abraço, é. Um abraço, boas operações aí pra vocês, hein? Obrigado, valeu. Thank good morning. Kilo information, Recife 390, are you ready to copy? Yes, we would like to get the flight level 330 for the final if we can, please. Okay, stand by to clearance, okay? Okay, waiting for you. We're standing by. Call us back. American 980, are you ready to copy? American 980, yes, go ahead. Cleared Recife, flight level 330 via upper risk 58. Runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff. Puca departure and Aracaju transition. Salvador departure in 119.35 and Skok 5013. American 980 clears to Recife via Upper Whiskey 58. The flight level is 330. Runway 10, the left turn after departure, the Puka transition, Puka departure, Aracaju transition. Departure 119.35 to squawk 5013. Read back correct, gate 11, report ready for startup and push, American 980. Okay, we'll call you right back, American 980. Para o táxi, o TAT 3890 com 115 a bordo, Natal, 3 horas. 5-19-35, boa viagem. De Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre, em 1-18, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Livre táxi, parte 20 de Alfa, 8-6, obrigado, da 3-8-9-0. Vitor Juliette autorizado, alinhar e manter, ficha 97, reporte pronto para decolagem. Autoriza Índia November Alpha, transferir para o controle. Afirma, Índia November Alpha, 25, controle 1935, Serra Grécia. 1935, até o regresso, Índia November Alpha. Torre, Ciro Serra Lima. Prossiga. Está próximo ao marcador externo, solicita aproximação para a 17. Dado da 17. Chamo para o cancelamento, Kilo Serra Lima. Eu tenho uma aeronave, um Cessna 150, que está na cabeceira alinhando. Só aguardando, vai aguardar a autorização para decolagem. Ok, pois sim, para o cancelamento no momento, prosseguindo para a 17 agora, decolagem. Ok, então cancela os 2,6, faça uma base a pelo menos 4 milhas na cabeceira, ok? Gente, Lima. Leão, Charlie Papá, mantenha a posição, aguarde. O 973 está pronto? Alinhar e manter o 90. 3153 aos 27, 1935, boa viagem. 1935, boa. Bom dia, o TAM 3153 decolado. Bom dia, contato radar, subou 380, vigilância. 380, vigilância, 3153. Negativo, mantenha a posição. Serra Lima, já pode girar a base para o 97, ok? Final 97. Ok, girando final, baixada travada. De 3 Rio, 120 graus, 4 nós, decolagem autorizada, pistão 0. Estilo Sierra Lima, pouso autorizado, pistão 97, 120 graus, 4 nós, 1014. Gente, irmão. Vitor Juliette, decola aos 28, controle 1935, uma boa viagem, até regresso. Controle 1935, alfa Vitor Juliette, até regresso. Tá pronto, ponte para dar 90 ou tá 3890? 3890, alinhar e manter o 90. Alinhar e manter o 90, tá 3890. Me informe, estimado para o pouco. Gente, mais papai. Alfa Vitor Juliette, mantém condições visuais, ando meu pé no corredor da Serra e pode chamar da barra. Se mantém condições visuais, reportará para o da barra, Alfa Vitor Juliette. Cinco 973 Rio, aos 29, 1935, uma boa viagem. 1935, obrigado, bom dia. Estilo Sierra Lima, aos 2945, confirme. Direita, frequência livre, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, decolada do perfil da PUCA. Rio 973, contato radar, bom dia, 310, sai da PUCA. 310 na PUCA, 5973. Alfa Vitor Juliette, atento para o tráfego no mesmo sentido, a 5 milhas, mantendo um no meu pé. É o Charlie 150. Atento ao tráfego, no visual com ele, Alfa Vitor Juliette. Papa Lima, frequência livre para coordenar. 7, uma centena com meia dúzia. Nós fizemos a decolagem autorizada, uma centena com meia dúzia, 1014. Autorizada a decolagem, está 3890. Ali papá, decola os 3-1, vai curvar agora à esquerda e ingressa a perna contra o vento da pista no 00 na viagem fixa. Vai observar o TAM na decolagem. Tá visual? Ah, afirmativo, senhor. Macho ali papá, visual, conta. Ok, ponto médio da pista autorizado o cruzamento da o aeródromo, ok? O Lima Ali papá comprou a norte. Ah, afirmativo. Ponto médio da pista para cruzar. Mano Mike, é com Kilo? 890 ao 33, 1935, com 12 reais. 1935, bom dia. Um plano aqui para 1200 Zulu, o senhor confirma? Mantém agora a proa do corredor forte, chame o controle, 1935, até a regra. Trato, proa do corredor forte. Rebaixado, papá. Frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 1251, alterna 12335, tan 3153. Tan 3153, alterna 133, decimal 25. 13325, alterna, tan 3153. Controle, muito bom dia, Papá Romeu Lima Charlie, Papá. Romeu Lima Charlie, Papá, mas tem condições visuais no meu pé. Vai manter condições visuais a mil pés, tá com o Pro Norte já. Confirme para o controle. Para o controle. Mike Eco Kilo, pronto, cópia. Autorizado Manati, o número pés, decolagem do 17, curva direita, via corredor Axé. Controle em 119, decimal 35, a torre em 118, decimal meia dúzia e aciona 0131 no transponder. 0 milhas de salvação. Confirme, senhora, subir ao 045 e reportar a quantas milhas? Lima. Lima. Papá, Lima Charlie, papá, reposta no limite da terminal. Botará o limite da terminal, papá. Autorizado 045 pro papá. Lima Charlie, papá, autorizado no nível 045, com ajuste a 0-4. Prato, papá. Bom dia, Eco Kilo, Manati é acionado, chame para táxi, o Michael Kilo, chame para ingresso no 7. Mando Petrolina, 1-2-2-3. Gente, Lima, tchau, tchau. Trip 53 no meio de identificação chegada. Amanda, esse é para o Ninjô 070. Rio 5973, chama Recife, 125, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. 125, 45, alterna 2685, Rio 5973. 3663, sua indicação, a chegada Bonf, desça para o nível 080. Azul 4208, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado LS, após estabilizado. 2000 pés no 014, motor estabilizado, LS, azul 4208. Tranquilo, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 97. Novembro, Alto Romeu, prossiga. Em Vasca Papá, confirme destino. Vitor Juliette, frequência livre para coordenação. Em Vasca Papá, confirme destino. Alvando Rosa Romeu, quando se encerra, novembro, Vitor Bravo. Gente, novembro, Romeu, mas tem no meu pé, você pode me falar da porta. Porta na cara. Ground American Niner 80, gate 11, now we are ready for the start and board. Here, start up and push, report ready for taxi, American 980. American start and push, can we call you back for the taxi, American Niner 80. Dan 3663, desça para o nível 050. Chama Recife no 25 decimal 45, alterna 1-2685. 2545-2085, 3890, Natan, bom dia. Astare 2223, a sua dedicação, chegada bom, fidência para o Ninjo 461935, uma boa viagem até o regresso. Alô. Controle Mike é Coquilo. Coquilo para você. Decolado, senhor. Acionado 0131. Vai a mil pés direto para Manati. Gente, Mike é Coquilo. Reporte 2000 fora de Salvador. Confirmando 1-2, uma dúzia de milhas fora. Confirmando, 2-0 milhas fora de Salvador. Ok, 20 milhas, sim. Novembro, Oscar Romeu, confirma estimado para pouso. Gente, Novembro, Oscar Romeu, frequência livre para coordenação. O Xanem 6200 pode voar, Duna, controle em Salvador. 14208, recepção no LS, está ligado. O Xanem 6200, autorizado, Duna. Azul 4208, compete aproximação, torre 18.6. O Xanem 6200, desce para 2000 pés, o ajuste é 1-0 no quarto, autorizado LS, após estabilizado. 2014, reporte estabilizado